na dimensão azul e rosa do infinito celestial da quinta galáxia. Quem me dera eu ser um intergaláctico para estar dormindo nas estrelas, só falando de amor com você. Pois eu sonhei com você, Barbarella. Pois eu sonhei com você, Barbarella. No meu sonho, o céu explodiu com tamanha confusão, que um asteroide danificou a minha bela astronave, me mandando de volta pra Terra. Mas eu sonhei com você, Barbarella. Mas eu sonhei com você, Barbarella. Barbarella, meu desejo, uma terrestre pra frente, Barbarella, a Vênus em pessoa. No próximo foguete pra lua, eu vou atrás de você, ora se vou. Pois eu sonhei com você, Barbarella. Pois eu sonhei com você.